senhoras e senhores, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz que fala. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Bom, e chegamos finalmente ao segundo bloco do programa. O bloco onde a gente tem um quadro inspiradíssimo. Notícias do mundo da música. Música, música, música. Quais são as notícias mais relevantes da semana? Dia 28 ou 29 de novembro vai ter um show do Pope. Mas ainda não foi confirmado nem o local e nem a data oficial, assim, 28 ou 29. Meu e Deus. O do Rio, que estava provavelmente, assim, estava previsto, foi cancelado já, não vai ter mais. Uhum. Grande banda, o Pulp, aliás. Dia 2 de outubro, Gilberto Gil vai lançar um novo álbum chamado Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo. É um disco ao vivo gravado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com a Orquestra Petrobras Sinfônica. Que legal. Ai, ai, ai. A organização do Coachella, eu acho que é esse o nome, eu não sei, tá disposta a transformar todo o cardápio do festival em vegetariano para que o Morrissey aceite o convite para participar do festival. Com os Smiths e tal. Uhum. Aí não se sabe muito bem a formação, assim, enfim. Além desse festival nos Estados Unidos, ele já tem mais 4 datas marcadas no Reino Unido de shows pra fazer também. Quem? Os Smiths? Os Smiths. Legal, e com isso tem a gente mais, fechou. Mas eu tenho ciúme das notícias de bandas que eu gosto, assim. Ah, é? Segredo. Ah, tá. Não tem problema, eu também. Eu também tenho. Então esses são segredos e eu não vou contar. É. Se eu tocasse tudo que eu gosto aqui no programa de cheirinho, eu estaria abrindo meu baú, assim, entregando ouro, literalmente. Né? Eu entendo muito bem como é que é ter ciúmes. Eu tenho de algumas coisas, assim. Não é de tudo, né? Até porque, por exemplo, como que eu vou ter ciúmes de Rolling Stones, né? Isso não faz nenhum sentido. Mas algumas coisas eu tenho. Por mais babaca que pareça. Porque é babaca, né? Ter ciúmes de uma banda. Mas eu tenho. Com essa ciumeira exacerbada, então a gente fechou o bloco Notícias do Mundo da Música desta semana eleitoral. E continuamos então o programa com o especial da semana, que é o Teto e a Toca. Então eu gostaria de deixar um grande abraço para todos vocês, ouvintes. Muito obrigado por acompanharem a gente até aqui. E que a felicidade plena paire por sobre suas cabeças. Jesus Cristo. Jesus roubou. Que Jesus Cristo? Que... Felicidade paire sobre suas cabeças. É Jesus Cristo. Não, que Jesus o quê? Né? Tá, vergonha alheia à parte. Vamos nessa e logo mais tem mais. Até. Thank you.